sabritona, essa buritona, mexe um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece. Ficou bacana no som da cumbia, dançando cumbia, no som da cumbia, dançando cumbia, e mexe o bumbum pra lá, nesse som que incendeia, e mexe o bumbum pra cá. Balançando as cadeiras, e mexe o bumbum pra lá, e nesse som que incendeia, e mexe o bumbum pra cá. Balançando as cadeiras, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece. Ficou bacana no som da cumbia, dançando cumbia, no som da cumbia. Essa tritona, essa lurona, essa tritona, essa lurona, mexe um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece um pouco mais, me enlouquece. Ficou bacana, no som da cumbia, dançando cumbia, no som da cumbia, dançando cumbia, e mexe o bumbum pra lá, nesse som que incendeia, e mexe o bumbum pra cá. Balançando as cadeiras, que mexe o bumbum pra lá, nesse som que incendeia, que mexe o bumbum pra cá. Balançando as cadeiras, me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece. Que bonitona essa tritona, essa lurona, que bonitona essa tritona, essa lurona, que bonitona essa tritona, essa lurona.